te falando demais pra acabar com a paz que nos satisfaz. Vão e vem, levam e trazem. Tudo que confesso facilitei, mas na hora me deixei levar. A loucura que comprei, versatilizei, fui freguês e não pude pagar. Dói demais, não tive a intenção, meu amor. Dói demais, não tive a intenção, meu amor. Tenha dó, nos dois sentidos, paixão, tenha dó. Me ouvir, tem muita gente falando demais pra acabar com a paz que nos satisfaz. Vão e vem, levam e trazem. Tudo que confesso facilitei, mas na hora me deixei levar. A loucura que comprei, versatilizei, fui freguês e não pude pagar. Tem a dor nas cordas.